9091, Vitor, complete, chame torre 1 no 8 desse 995. Vitor, continue a aproximação, aguarde a introdução de torre. Então, erro que é o vento, no 30 graus com 7 nós. Cidade boa, zona 7. Pode para o cancelamento do plano. É 08, na sala de 4 ondas, livre direita, 1219. Direita, 1219, é na cara. Sim, para o cancelamento, se ela está devendo. Plano cancelado agora aos 42, base pela direita da 17, reporte na curta final da 17, terra 9218. Azul 6908, boa noite. Autorizado o táxi para o pátio principal, via táxi Alfa Júlia, portão 09. Alfa Júlia, portão 09. Os autorizados no 7, vento no 20 graus, 8 não, terra 9018. Estabilizado em LS, azul 2713, Zoco aqui. Azul 2713, completo, sinal de procedimento, semitorre 198, decimal 95. 295 com a torre, obrigado, boa noite, 2713. Salvador, boa noite, azul 2713, a 2 milhas do externo, visual com a pista. 27 no 3, 5 autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 8 no 9. Livre pouso na 1 no 0, azul 27, 1 no 3. Terra na do Medita no sol, 4 5, estou sendo a frequência livre. Para o táxi, 176 a bordo, autonomia 2 e 35, oferta São Gonçalo da Marinha. 8. Autorizado táxi para o ponto sério da pista 1-0. E a taxi indiana, ponto sério, soma torre em 1-1-8-7-9-5. Modifique o ajuste para 1-0-1-5. Seguindo 15 agora, indiana, ponto sério, 1-0-2-9-5-1-8-0. Voo 1098, em livre acionamento. Puxa daí coordenação da equipe de solo, chame táxi. Voo 1868.0 da 1-0. 1868, mas vai para tudo esperar mais. Pelo ponto 0, Mantém na 1-0, voo 1-8-6-8. 2-7-3, na sala 5, na 4-9, livre direita, na 2-1-1. Direita, mais 1-9. Na 2-1-1, azul. 2-1-1, boa. Azul 2713, boa noite. Autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi Kilo, atente aos sinalizadores. Pátio 3 autorizado, via Kilo, atento, 2713, obrigado. Autorizado o táxi para o ponto da pista 1-0 via táxi Índia. O ponto de uma torre em 1-1-8-9-5. Pode seguir o ajuste para 1-0-1-5. 1-0-1-5. 1-0-9-8, chama lá 2-9-5. Obrigado. 098, boa noite, porta 090. Delta Lima, tem pista no zero. Lima, Lima, zero, voo, 098. 1968, decolou 51, no controle na 208, bom voo. 08, boa noite, obrigado, 1868. Boa noite, 68. Boa noite, 68, assim, corrija, contratado na decolagem, se me mantém a nível de voo 230, após 2000, vou direto Jamo. Após 2000, Jamo 230, 968. Nas armas 8, tem decolagem autorizada, pistão 0, vento na 20 graus, 89. Tem decolagem com 0, bom, 09. Zero, nove, oito, decolou 54, controle 208, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, com 1098, decolou na saída Cuca. 1098, contato radar na decolagem, submantenha que hoje eu vou 370 via saída Puca. Sim, via saída Puca para o 370 ou 10, ok? Bono 868, vou interior do Alfa Romeo 363. 363, Bono 868. Passando 180, vou 1098. No 098, na Pelo de Jamo, chame Recife, 12, decimal 85. 2685, Ana Jamo, 1098. 1868, Recife, 12, decimal 85. 2685, 1868. 1972 recebe o controle? Eu estou na identificação desse 2010 sem restrições, na Priori Duna, ajustado 1095. Duna 2010 sem restrições, sim, voo 1972. Salvador, boa noite, Azul 40, minha vez, entrando 220 para 1.70. Azul 4062, aciona identificação, desça para 3.000 pés, ajustado 1.05 na prioridade de TAP. 3.000 pés, 25, vírgula de TAP, Azul 40, minha vez. Padre 891, na sua identificação, desça 4.000 pés, via chegada bom, que é ajustado 905. Xané 6258, a sua identificação, desça para nível de voo 050 e voa na proa de tapa. Boa noite, dono 228, nosso 222, informação, bravo. Ano 228, aciona identificação, desça nível de voo 060, via chegada Mari, informo que é o número, inicialmente é o número 5 na aproximação. Positivo 060, dirigida chegada Mari, estamos mantendo 279, dono 228. Gente. Pono 228, redução para 2509. 2509, 228. 3891, redução para 2509. 1-1-7-2, confirme sua velocidade indicada. Reduzir para 2509. Gente, tem condições de manter 2509 até as proximidades de Blanco? Afirmativo. Gente, é autorizado o final do procedimento e ele é essa que foi batizada, já poste no curso localizador 1-1-7-2. Será estabilizado com 1-1-7-2. Azul 4062, confirme sua velocidade indicada. 259, 4062. Gente, reduza para 2309. 259, 4062. Na R6258, confirme sua velocidade indicada. 2509. Sim. 4062, vou indo para o Ojiduna. Ojiduna Azul, 4062. A 3891, inicie redução para 2309. Redução agora, já aceita nós, 3289. 4062, desça 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS-XV da pista 10, aposte no curso do localizador. 2000 pés, autorizado ILS-XV, 4062. Oceano 6258, desça até 3000 pés, ajustado 1905, voe na trilha de duna. Flag de zona desce para 3000 pés, 0905. Voo 1228, desça até nível de voo 050 e reduza 2309. 6050, redução 2309, voo 1228. Voo 1172, completo o sinal do procedimento ILS-XV da pista 10, chame torre 198.95. 2895, voo 1172. Salvador, boa noite, voo 1172, a 1.62 de Serra. O número 72 está em contato visado em voo autorizado. Pista 10, vento 120 graus, 629. Primeiro com 10, voo 172. Na 258, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS-XV da pista 10, aposte no curso do localizador. Para 2015, autorizado ILS-XV, chamará no localizador, porque a 258. Para 3891, desça 3000 pés. 3000 pés, está 3891. 1228, desça 4000 pés, ajustado a 0095. 4000 pés, 0095, boa, 228. Voo 4062, completo sinal do procedimento ILS-XV da pista 10, chame torre 198.95. 295, 462, obrigado, boa noite. Azul 4062, vento 120 graus com 8 nós, pouso autorizado, pista 90. Pouso autorizado, pista 90, azul 4062. Disposição 11, parte 1. Alfa Juliette, posição 1-1, bate 1-1, 1-1, 7-2. 2-5-8, vamos localizar todos os casos. Boa noite. Boa noite, 6258, é número 2 para todos. Continue a aproximação, aguarda na autorização. Aguardando a autorização, confirme o vento. 120.8. 120.8. Leste, que sou eu, no curso do localizador. Reduza para 1809. 2-1-3, reduzindo para 780 mais agora, tá? 380 mais. Bono 228, desça para 3.010. 3.010, assinatura 050, bom 228. Quatro zero meia dois no solo, zona 9, livre direita, 1-2-1-1. Livre direita, 1-2-1-1, 4-0-6-2. 2-2-8 para localizador, curva direita na proa 070, em descida para 2.000 pés, aposto interceptando, autorizado sinal de procedimento. Posto direita, 070, 2.000 pés autorizado, portaria interceptando, 1-2-2-8. LF, 3891, no complexo, chame torre 1-8, decimal 95. 3895, 3891. Salvador, boa noite, 3895, uma milha para o Interserra, estabilizado. 3891, é número 2, continua a aproximação, aguardando a interrogação. Quadra. Estabilizado na X-Ray Pista Vista, bom 228. Bono 228, completo sinal do procedimento, semitor em 1-8, decimal 95. Bono 1-8, 95, 228, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 1-2-2-8, 3 milhas de previação estabilizado na X-Ray. 1-2-2-8, é número 3, continua a aproximação, guarda na autorização. Certo. Oxalé 6258, no solo, 2-1, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. 3-2-9-1, reposta na BA. Tá lá, jogador. Alô, Salvador, 6258, está limitando. 6258, estou autorizado, Alfa Kilo Pad 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo Pad 3, 5 Lima. 219, aos 23. Ronaldo Russo, os outros tempos autorizados, pistão 0, vento 190 graus, 7 nós. Autorizado pouso na pista 10, gol no 228. São Juliette, posição 0471. Alfa Juliette, 4, Pati. Uno 228 no solo 26, livre à direita, 1211. Direita 1211 com 228. Solo Fortaleza, muito bom dia, com 228, levando para você, só. 228, autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, posição 08, parte 1, 228.